3197 decolou ao 04, sistema de controle 119, decimal 35. 1935, tenha uma boa noite. Igualmente, vovô. Obrigado. Controle Salvador, muito boa noite. É o TAN 3197, decolou da hora na sua escuta. Olá, TAN 3197, contato radar da decolagem, suba para o Rio 3620, perfil da saída da Transição Bless. Ciente, perfil da Bless. Após 2000, pode apurar direto da Elson? Até o perfil da saída, TAN 3197. Ciente, manterá o perfil da saída negativo para o de da El. Agora está se aproximando a Juliette. Gente, pode prosseguir até o final, Índia, portão 2. Gente, então Índia, portão 2, direto, 776. São Salvador, até 3603, boa noite, 360, Guarulhos, gente da Bravo. Tem aqui o 340 autorizado, copia? Autorizado 340 Guarulhos, na Pelusque 50, decola curva direita, saída da El, transição de NER, aciona 5063, controle 19.35. 340, na Pelusque 50, curva direita da El, de NER, 5063, El, transponder e o controle 119.35, TAN, 3603. Correto, chama para o puxa chamar. Bono 273, táxi a bordo 86, autonomia 3 horas e 40, Campinas. Ok, observa a passagem da aeronave da companhia e vai parar no portão à esquerda. Depois direita no táxi, torre 186. Ok, à direita, 186 no ponto espera, Bono 273. Controle Salvador, muito boa noite, 35431. 35431, contato radar, desça para o nível 050, na curva de Bonfim para a chegada Bonfim, 531. Tem na Bonfim, eu faço pelo direto no estado. 5431, descendo para 5 mil pés. Após pelo no perfil, é Duna, confirme. Firo. Exatamente. Pelo Duna para final ILS. E ali é X-Ray, ok? Oi, Salvador, Golo 273. Golo 273, autorizado a linha em decolar, pista 10, vento 1170 graus, 089. Livre decolagem no zero, Bono 273. E que o motor apresentou uma pequena vibração, por segurança, a gente vai já estar com ele bem no, em parâmetros normais, sem problema nenhum. Muito obrigado pela atenção. 3197, chame agora centro Recife, é hora 288, até 3325. Recife 288-3325. Decolou 10, chame controle 119, decimal 35. 1935, boa noite. Controle Gol 1273. Gol 1273, contato radar na decolagem, suga para o nível 3620, saída gole, transição gol 0. 3620, gole 9. Desce para 2010, altímetro 1014. 2014, 54. Vocês aguardam de cópia Brasília na escuta? Sim. 3561 no ponto para cópia? 3561, pronto. Autorizado para Brasília, nível 360 na Pesulu 17. Decola curva à direita, saída agora e transição ao fito. Aciona o código 5070 e o controle 19 decimal 35. Brasília, nível 360, gole ao fito. 8, eu tenho Zulu no 7. Decola a curva direita, 5070, eu transpondo, é 1935 o controle. Correto, chama para o puxo acionar. Vai chamar. Voando 3 para a cópia. Salvador, está 3603, pushback está metro no 03. No 03, está autorizado, chama para o táxi. Então é o táxi 3603. O número 3 para a cópia. Tanto para a cópia, número 3. Autorizado para Brasília, nível 340, né? Pesulu 7. Decola com curva direita, saída agora e transição ao fito. Aciona 5065, controle 19.35 na saída. Informa com esse localizador. 5 informará, está registrado 2014 agora para 2000. 5431. O 195 correto, chama para o puxo acionar. Vai chamar, Solo, gol 19430 para o pushback acionar neto. 940, portão 6, está autorizado, chama o táxi. Chama da 940. Bom, 273, agora com o centro Recife, 1288-13325. 288-3325. Firmo. Salvador, 3603 para o táxi com 119 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna Galeão. Livre o táxi à direita até Ponte Fera, chama a torre 1862, quando pronto. E a direita agora 1862, 3603, boa noite. Táxi, gol no 940, nós temos 191 a bordo, 4 horas e 20, Galeão. 431, no tráfego avistado, autorizado, pouso pista 10, vento 160 graus 08, nós, os primeiros 90 metros fechados, está na área fechada, está antes da luz cabeceira. Ok, os primeiros 90 metros fechados, tem marcação, né? Positivo com a marcação. Marcação, fechamento, tá? Essas luzes de cabeceira estão deslocadas 90 metros já. Ok, você baixa rápido, rapidinho. Salvador, 3561 no portão 8 para pushback. 3561 no 8 está autorizado, chama para o táxi. Vai chamar, 3561. No 3, correção, tríplice 431, solo 21, livre à direita, semisolo 121, decimal 9. Livre 219, 431. Livre 531, livre na sua escuta. Sem destaque livre, via Alfa, chaminete da Juliette. Via Alfa, chaminete da Juliette, 431. Não desça ao nível 050, chegada à Mare. 050 na Mare, 3662. Prossiga. Não problema, senhor. Pronto? Estamos prontos, 3603. 3603, autorizado a linha de decolagem destino 021-70 graus 089. Ok, a linha decola 10-736-03. Boa noite, Rona 940, ponto de espera 190, pronto. 1940, boa noite. Assim que o TAN iniciar a decolagem ali, mantém cabeceira 190. Ok, após o TAN ali, mantém 190, Rona 940. Braço 3662. Na presença do Isola e TAP, então 3662. Graça e TAP, 3662. 431. Trip mantém antes da Juliette, ok? Mais a, é, correção, sua posição vai ser parte 3, está indo da esquerda para parte 3. Ok, parte 3 vem pela esquerda aqui, né? Indo então, na esquerda agora. Obrigado, 431. Estão vendo já, pessoal. Entende. Solo Salvador, o Santos 3561, com 46 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando com front-tack. Confirme 46 a bordo? Afirmo. O táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, chama a torre 18-6 como pronto. Juliette Alfa para o ponto de espera, da 10-3-1-1. Final 340, quanto possível direto da El, Adinésio? Após 2000 autorizado da El. Após 2000 direto da El, tá 3603. Autorizada Clápis 10, vento 170 graus 089. Devido a Clápis, manda 940. Controle 119.35, tem um voo. 935, obrigado, uma boa. Controle 119.40, passando 1500. Boa noite, contato radar, saída da El, submarino 360. 360, nada El, 940. Boa noite, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 1, 80 graus, 089. alinhar e decolar a 10 para 3161. Então 3662 após TAP, vou encerrar Vitor 366, descendo 2506, ajustado no 014, autorizado final nave, reporte estabilizado. Ok, após TAP então, vou encerrar Vitor 366, descendo para 2500, livre RNAV 3662. Autorizado, chama para o táxi. Chamando táxi, número 3. Boa noite, Avianca Brasil 310, senhor, identificação, descendo 050, chegada a Mari. Identificou, descendo para o 050, chegada a Mari. Decolante 3-2, chame controle 119, decimal 35, chamou o gol. Obrigado, boa noite. 19935, 3561. Avianca 6310, controle. Prossiga, Avianca 6310. Na presença está autorizado ITAP. Está presente, voa ITAP, Avianca 6310. Controle Salvador, boa noite, Altan 3561. 3561, boa noite, contato radar, suba nível 360. Contato radar 360, Altan 3561. 1940, agora com o Centro Recife. 1288 no 3325. 1288, confirmando a secundária? 3325 3325, 1282, César Recife, uma boa noite. Boa noite.